Aí que a gente volta já, Padim! A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! Rádio 100. Conectando você com os melhores sons. Rádio 100. Plugando você com os melhores hits. 100.7. Quero ser um cachorro, se voltar com ela. Sempre atualizada com as novidades. Rádio 100. A rádio oficial da música boa. Pensando em construir ou reformar, a Galeria 86 Casa e Construção é uma loja especializada no assunto. Temos ferramentas, materiais elétricos e hidráulicos, tintas, pisos, argamassas, acessórios para banheiros e cozinhas, linha de jardinagem, lâmpadas, pendentes e uma variedade de produtos incríveis. Conheça nosso home center. Galeria 86 Casa e Construção, bairro de Lourdes, Avenida Santo Antônio, número 1. Fazemos entregas em Campo Maior e região. Vem ver e ouvir no aplicativo da 100. Baixe agora mesmo na Play Store ou Apple Store. Estúdio ao vivo, clipes musicais, promoções e muito mais. Aplicativo da Rádio 100, disponível para Android e iOS. Rádio 100, a sua rádio com imagem. 100, a rádio dos grandes eventos. A rádio das melhores promoções. Vem aí, o Campeonato de Jet Ski 2024. É dia 7 de julho, domingo, no Açude Grande de Campo Maior. Durante todo o dia, premiações, música ao vivo e muita diversão em um domingo especial. Campeonato de Jet Ski 2024. Organização, Ailton de Souza e Abimael Alencar. Apoio, Yacht Clube de Teresina e Rádio 100 FM. E três coisas que eu acho ruim. Calor, gente chata e tá no calor com gente chata, né não? As mais da 100, de segunda a sexta às 18h, na Rádio 100. Em Campo Maior e região, você ouve a melhor. Rádio 100 FM. Rádio 100. Atualização em andamento. Por favor, aguarde. Você pediu e o Detran está se atualizando. Simplifica aqui, agiliza ali e a virada tecnológica já está acontecendo. Agora, precisamos da sua colaboração. Nessa fase de transição, alguns serviços podem ficar mais lentos, mas depois vai ser tudo vapt-vupt. Detran Piauí. Por você, por todos nós. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Mega Feirão de São João, da Juliano Eletro. O maior arraial de preço baixo, som. Será uma semana de ofertas. Móveis, eletros, smartphone e cama box. Com até 30%, 50% e até 70% de desconto. Cama box King 2x2. Molas ensacadas de 3.999 por 1.999. Cama box Queen 1,60x2. Molas ensacadas de 2.499 por 1.599. Sala Naomi, 4 cadeiras laqueada de 2.999 por 1.599. Climatizador Climate 70 litros de 2.499 por 1.799. Ventilador liquidificador e sanduicheira por apenas 129 cada. E tem mais, ó, dividindo em até 18 vezes sem juros e sem entrada em todos os cartões. Mega Feirão de São João, da Julião Eletro. Só essa semana, de segunda a sexta, 10 para as 11 da manhã, na Rádio 100. Programa Somos Todos Irmãos, com Dom Francisco de Assis. Somos todos romeiros do céu. 14ª Feira de Caprinovinocultura de Campo Maior, de 26 a 30 de junho, na sede das Cancu. Exposições, palestras, julgamento de raças, bodejada e a divertida disputa do maior degustador de bodes. E ainda, shows de forró. 14ª Feira de Caprinovinocultura, sinônimo de bons negócios e melhorias da renda familiar. De 26 a 30 de junho, na sede das Cancu. Realização, Governo do Piauí, Apicof e as Cancu. Apoio, Sebrae, Senar, Banco do Nordeste, Caixa, Embrapa, Sada, ABC Anglo, Arco, ABC Dorper, ABSI, Asa Norte, o seu distribuidor Ambev e Rádio 100. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Rádio 100 FM. Rádio 100. Nesse São João, fique com a gente. A melhor rádio do São João. O melhor São João é aqui. Rádio 100. A melhor rádio do São João. Rádio 100. Você está ligado na Rádio 100 FM 100.7. O pior programa do rádio está de volta. José Loyola Filho. Epa, opa, estamos de volta com o programa José Loyola Filho, para todo o Brasil e mais um mundão de audiência. Um programa cheio de positividade e de coisa boa para você. Ô Glória, acelera para derrota, mas Claudinha, você tá aí, Claudinha? Tô sim, Zé Loyola. Eu quero falar com você e para com você que também tá em casa. Eu quero falar de Momentos a Dois. Nelson Costa, bota a trilha de Momentos a Dois. Don't go changing, trying to please me. You never let me down. Quando duas pessoas se amam, elas formam um casal. Já, você já viu aqueles dorama, Claudinha? Dorama chinês, já coreano? Vi. Sim, sim, aquele dorama do canceroso, os outros doramas assim mais chineses. Esse do canceroso é muito bom. Eu vi na finada Loa Ding. Mas voltando ao assunto. Você viu lá também? Eu vi lá também. Mas voltando aqui ao assunto. Quando duas pessoas se amam, elas começam com um olhar, depois com um sorriso, depois com um aperto de mão. E depois de 4 temporadas sai o casamento. Não é assim no dorama, Claudinha? É isso mesmo, Zé Loyola. Tem também alguns doramas assim que até acaba tendo alguma bala pra lá, bala pra cá e tal. É um negócio mais ou menos assim, Zé Loyola. Exatamente, Claudinha. E depois do casamento, o que é que o casal mais quer fazer? É aquilo mesmo. Lapimbochá. Mas o ditado já diz, Claudinha, quando um não quer... Dois não podem, né, meu querido Zé Loyola? Eu acho que é esse mesmo. Não tô lembrado desse ditado. Exatamente, Claudinha. E pensando nisso, os laboratórios Franliso criaram a pílula Hoje Nada, que ajuda você a dar a desculpa perfeita pro seu parceiro ou pra sua parceira, não é mesmo, Claudinha? Isso mesmo, Loyola. A pílula Hoje Nada dos laboratórios Franliso é ideal para quem não quer fazer aquele exercício de cardio noturno e não aguenta mais dar aquela desculpa de dor de cabeça e tal. A Hoje Nada tem em sua composição mais poderoso laxante do mercado que age em somente 60 segundos, Loyola. Exatamente. Claudinha, e o próprio Franliso gravou seu recadinho pros ouvintes do programa José Loyola Filho. Solta aí, Nelson Costa. Meus amigos, quero dizer que a pílula Hoje Nada é uma revolução do laboratório Franliso. Você pode comprar sem medo. E desculpem o som de vento porque eu estou na cama e não consigo levantar para desligar o ventilador. O homem falou, tá falado. Então ligue agora e traga mais desculpas para a sua vida. 2-0303-1088-402, atendimento 24 horas, se o atendente dormir no meio da ligação, grite no ouvido dele. E essa pílula é tão segura, tão confiável, que só funciona se você estiver deitado. Por isso, eu e Claudinha vamos tomar um agora, né, Claudinha? Pra provar a confiabilidade do produto. Você já pegou a sua, Claudinha? Já peguei a minha. Vamos tomar junto? Vamos nós, Claudinha. Saúde pra você e mais desculpas pro seu relacionamento. Pílula Hoje Nada dos laboratórios Franliso, eu assino embaixo. Pronto, jabá feito, Claudinha. Ai, meu Deus, não tô me sentindo muito bem. Não tô me sentindo muito bem, Claudinha. Tá ruim o negócio. Não, eu também não tô me sentindo muito bem, não, Zé Loyola. Eu não quero sair. Nós não estamos sentados. Eu acho que essa pílula tava com defeito. Vamos encerrar logo, Nelson Costa. Estamos chegando ao final do programa, José Loyola. Mas não fique triste, porque muito em breve a gente tá de volta com mais notícia pra você. Até o próximo sábado, domingo, segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta. Ei, Claudinho, não sai, não. Não entra no banheiro de mim, não, Claudinho. Eu tô desesperado, Claudinho. Vai, deixa espaço pra mim, Claudinha. Por favor, até a próxima. Ui. José Loyola Filho, Bodega do Maguila. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades.